Mistura umas paradas, fica meio maluca. Sabe que eu gosto desse jeito dela. É toda solta, é minha musa. É tão desajeitada e não se nega. Parece a Rihanna com jeitinho da Beyoncé. Mentira, eu falo só pra te impressionar. Ela usa óculos sem quase nem me ver e nem ligar pra se arrumar. Livros, vê série, minados filmes. Eu te sigo, me segue, minados sonhos. Usa drogas e bebe, minados filmes. E me olha de um jeito que eu fico tonto. Se eu combinar, nós roubamos um banco. Imobiliário, eu te deixo sair ganhando. Hoje eu só tô com 5 contos. Vou comprar pastel que só vem, mas se falta frango. Chinês, filha da puta, tá ganhando fácil dinheiro nas minhas custas. Ó, amor, a vida assusta. Tu foi um golaço e tua mãe merece o minha custa. Faixa rosa, minha Berenice. Vamos viver no pique, cidade de Deus. Diz que malandro não para e eu tô parando. Diz que malandro não gosta e eu tô gostando. E se eu te mando uma letra e eu tô mentindo, é que eu fiz esse refrão só pra te ver sorrindo. Diz que malandro não para e hoje eu tô parando. Diz que malandro não gosta e eu tô gostando. E ela me chama de louco, ciumento, maluco, surtado, safado, galinha e um pouco tarado. Falar que é mó cobrança pra quem é desapegado. Cê sabe qual é meu signo? Aquário, amor. Como é que pode ser tão maluqueira essa sua cara de alerquine e o cabelo de chapinha? Oh, essa bunda gostosa e a pele preta com Nike de 12 mola de vestido sem calcinha. Sim. Foi desse jeito que eu conheci ela. Perguntou se eu tinha isqueiro pra poder puxar o assunto. Oh, eu falei que talvez eu tinha sim, mas só com uma condição: se eu pudesse fumar junto. E ela falou que não se acredita, que o pouco que ela tinha era pra ela. Se eu quisesse eu apertava outro e talvez fumasse junto, só que lá na casa dela. Eu fui para lá em Paraisópolis, inclusive, oh, que favela linda. Deus vai abençoar e eu vou orar pra que nunca mais aconteça mais nenhuma injustiça. Com minha Berenice eu vou partir, amor. Se eu sentir saudade eu te ligo, tá? Só me promete que se eu sumir, cê vai curtir a sua vida sem viver pra me esperar. Minha faixa rosa, minha Berenice. Vamos viver no pique, cidade de Deus. Diz que malandro não para e eu tô parando. Diz que malandro não gosta e eu tô gostando. E se eu te mando uma letra e eu tô mentindo, é que eu fiz esse refrão só pra te ver sorrindo. Diz que malandro não para e hoje eu tô parando. Diz que malandro não gosta e eu tô gostando. Diz que malandro não para, dá um tempo. Diz que o L7 é o cara, eu tento. Ela falava pras amigas que me conhecia, mas não falava o que nós tinha, eu até entendo. Ninguém precisa saber o que nós faz. Fui mergulhar, me fez acreditar em sereia. Pior de tudo é que ela sabe como faz pra completar fim de tarde do meu lado na areia. Ela gosta de Netflix, PlayStation 4, mas só eu sei como é que ela joga no quarto. Falou pra mim que nem é fã de música de amor. Fala pra mim que não gostou, desce até desacato. É que hoje o dia tá perfeito pra dormir de conchinha. Eu quero te ouvir dizendo, vem, me abraça. Deitei logo na cama e vi que a luz tava acesa, vem. Para o ímpar pra ver quem apaga. Ela de costa pra mim me diz como é que eu descanso. A verdade é que eu sempre te quis tanto. Às vezes nós tá perto, mas se sente distante. Teu sorriso me diz tanto sobre nós. Nós tá assistindo o mesmo filme tem uns 3 meses. Às vezes 2, 3, 4, 5, 6 vezes no dia. É muito pacote de dado. Felizes para sempre, não é na sorte, no dado. Minha faixa rosa, minha Berenice. Minha Berenice. Vamos viver no pique, cidade de cidade Deus. Diz que malandro não para, eu tô parando. Diz que malandro não gosta, eu tô gostando. Se eu te mando uma letra, eu tô mentindo. É que eu fiz esse refrão só pra te ver sorrindo. Diz que malandro não para e hoje eu tô parando. Diz que malandro não gosta e eu tô gostando. Pior de tudo.